O nosso tema de hoje, mediunidade na adolescência. Antes da gente começar a falar sobre mediunidade na adolescência, é interessante a gente falar sobre o que é mediunidade, relembrar um pouco, porque a gente às vezes, fora daqui do ambiente da casa espírita, a gente ouve às vezes as pessoas se reportarem a isso como algo estranho, algo sobrenatural, enfim, algo que traz até um pouco de medo quando se fala nesse assunto. Nada mais é do que algo tão natural que todos nós trazemos de alguma forma. O termo médium, ele significa intermediário, mas intermediário do quê? Intermediário desses dois planos. Nós, todos aqui, nós somos espíritos que estamos encarnados. Nesse momento aqui, a gente está no plano físico, tendo todas as percepções do plano físico. À noite, quando nós dormimos, o nosso espírito, ou o nosso perispírito, se desloca do nosso corpo. E ele passa a ter a vivência espiritual. Então, nós fazemos isso a todo dia, todo momento entre aspas, né? Mas enfim, todos os dias, nós interagimos nesses dois mundos. Então, é algo bastante natural. Muitas vezes, quando nós acordamos, nós temos algumas lembranças, reminiscências dessa vivência que a gente teve enquanto desdobrado, poderia dizer assim. Por isso que a gente sempre salienta bastante que deve haver uma preparação antes de dormir. Uma preparação no sentido de que a gente não tem estímulos negativos para que a gente possa, vamos dizer, acordar desse outro lado, desperto, sem a perturbação. Mas, enfim, esse campo, esse intermédio que a gente faz, que todos nós fazemos, a gente nem percebe. O próprio Livro dos Espíritos nos conta, nos relata, que nós somos tão influenciados pelos espíritos que muitas vezes eles acabam dirigindo o curso da nossa vida. Obviamente porque nós deixamos, porque é através do pensamento, são sugestões que eles nos fazem e que nós aceitamos ou não. Nós encarnados, nós também nos influenciamos uns aos outros através dos nossos pensamentos, não apenas das nossas palavras ou atitudes, mas do nosso campo mental. É muito comum a gente ouvir alguém dizer que esteve num ambiente e se sentiu não muito bem, sentiu o ambiente pesado, sentiu a energia daquele ambiente. O contrário também, que se sentiu bem. Nossa, saí de lá tão bem. Então a gente é altamente influenciado. A gente está fazendo esse intercâmbio a todo momento. Então, o que eu quero dizer com isso é que é uma coisa normal e natural para a gente simplesmente desmistificar a palavra mediunidade. O fato é que existem mediunidades, vamos dizer assim, que são mais fenomênicas, além dessa que nós temos de forma natural, intuitiva. Existe aquela mediunidade daqueles que escrevem. Quantos livros nossos, a biblioteca está cheia de livros que foram psicografados através desse intercâmbio mediúnico. Todo mundo conhece Chico Xavier, um dos maiores expoentes do Espiritismo. Mediunidades de visão, que talvez seja aquela que assusta mais as pessoas, porque o que eu vou ver através dessa faculdade desenvolvida? Não dá para escolher só ver coisa boa, né? Só ouvir o que eu quero. No nosso dia a dia não é assim também? A gente vê de tudo, ouve de tudo, e a gente aprende a selecionar, a escolher o que é bom para mim e o que não é. Então, é um prolongamento da nossa vida normal. Mas, quando isso acontece numa criança, num adolescente, como é que a gente percebe isso? Como é que a gente lida com isso? Alguns autores até colocam que existem ciclos mediúnicos no nosso desenvolvimento físico mesmo, diria assim, ou cronológico. O primeiro é aquele que vai até os 7 anos de idade, quando as crianças, o perispírito dela não está completamente encaixado dentro do corpo, é um processo de adaptação do espírito que que está reencarnando. Então é o primeiro ciclo. É muito comum a gente ouvir os pais dizerem: meu filho estava brincando sozinho na sala, mas ele conversava como se tivesse um amiguinho com ele, e de forma muito natural. É muito comum a gente ouvir esse tipo de relato. E acontece, é normal. E a gente percebe que aquela criança não se assusta com isso, porque é natural. Sem contar que, até os 7 anos, a assistência espiritual, ela é muito mais forte sobre aquele espírito reencarnante. Porque ele precisa, por não estar ainda totalmente dominando o seu aparelho físico, ele precisa desse apoio de uma forma mais forte. Muitas vezes, depois dessa idade, eles param de ver os amiguinhos. E aí vem o segundo ciclo, que é ali pelos 12, 13 anos, no período da adolescência também, que é um período de muita modificação do ser humano. Não só físico, mas aqui, mental, a personalidade começa, a gente muda muito nesse período. E obviamente a gente abre o nosso campo a algumas influências. Então ali também se destacam. O terceiro seria na fase adulta, quando nós começamos a nos direcionar para algumas tendências de uma forma mais objetiva. E aí a gente pode abrir campo para esse lado, para aquele lado. E a quarta seria, não seria na velhice, mas seria quando o corpo físico ele está enfraquecido pela idade ou pela doença. Muitas vezes a gente ouve alguém nessa situação começar a ver os antepassados. Ah, fulano, e começa a conversar e a gente diz, é o remédio. Ou, não está legal. Na verdade, o corpo já não oferece tanta resistência e a gente já consegue perceber esse outro lado de uma forma mais intensa. E aí na adolescência, principalmente na adolescência, quando começam a aparecer alguns sintomas, vamos dizer assim, de mediunidade, quando nós pais não conhecemos muito sobre a faculdade, a primeira coisa que nós fazemos é às vezes levar o filho no médico, porque nós achamos que ele está com algum distúrbio mental, ele está passando por algum problema. Desconfiamos até de repente estar usando algum tipo de droga, alguma coisa, que nessa idade começa a surgir. E dependendo do médico que a gente escolhe, se ele também não tem essa visão espiritual do problema, ele vai fazer o quê? Ele vai te dar um papel. Papel, tu vai lá na farmácia e vai comprar uma caixinha de remédio, uma tarjinha preta, e vai medicar o teu filho. Como se ele tivesse com algum problema mental. Então, muitos problemas que a gente tem na nossa sociedade são, vamos dizer assim, diagnósticos errados, que não são problemas. Eu falei antes que a mediunidade é um fenômeno natural, que todos nós temos em algum grau, e que se nós trazemos essa faculdade mais desenvolvida, eu sempre gosto de lembrar Deus. Por que será que eu estou desenvolvendo ou estou aberto a esse campo de visão ou de audição, ou seja lá o que for? Por quê? Não fui escolhido. Não sou nenhum ser melhor do que os outros. Mas é algum objetivo eu tenho com isso. Eu tenho que tentar entender, conhecer, para que serve ou o que eu devo fazer com isso. Eu trouxe até o livro dos médiuns aqui hoje, que é um livro muito interessante, porque ele traz muita informação sobre isso. Mesmo quem não tenha mediunidade desenvolvida, não é o caso, mas é um livro de estudo, é um livro de conhecimento, é um livro que traz muita informação para a gente saber de coisas que às vezes a gente passa e nem percebe. E às vezes dentro da nossa casa tem alguém passando por uma situação dessas e às vezes por medo de se manifestar, por não ser levado a sério ou ser taxado como, os termos são vários, né? Louco, maluco, enfim, a pessoa fica na dela. Prefere não falar nada para não ser visto de uma forma negativa. Os professores conhecem muito bem essa história, porque as escolas é onde tudo vem à tona. Porque às vezes dentro de casa a gente acaba passando pouco tempo com os filhos e não percebe. E aí na escola começam a surgir algumas situações. Então, nós todos temos que nos reeducar para poder, quando nos defrontarmos com alguma situação, sabermos com o que nós estamos lidando. Não é um problema. Muito pelo contrário. É uma grande oportunidade. Só que é uma oportunidade que nos traz responsabilidade. Porque, para alguma coisa, como eu disse, nós temos que fazer com isso aí. Nós temos que desenvolver para o nosso bem, para o bem do nosso redor. Ferramentas de entendimento, existem várias. Muitas pessoas têm a mesma situação vivenciada. Elas podem, através do exemplo, do que elas já passaram, do que elas já conheceram, auxiliar. Existe todo um apoio, não apenas desse, mas diversos livros que lidam sobre o assunto. Então, parece algo, às vezes, distante da gente falar sobre isso. Ah, mas eu não conheço ninguém. Muitas vezes, quando a gente abre a possibilidade de buscar informação, as coisas chegam até nós também. De repente, algum vizinho, algum sobrinho, algum conhecido, chega até nós por esse mecanismo de atração que nós temos de nos relacionarmos e de ajuda mútua. Então, quem quiser saber mais, quem tiver alguma situação dessas, que sabe de alguém que está passando por esse problema, pode procurar informações aqui, indicar, ou mesmo aqui na casa. Muitos dos nossos atendimentos acabam girando em cima desse tipo de assunto.